18, são 612, que nem a 1012. Hoje 1013, 1013. Golf Mike X-Ray, confirme o destino é Mossoró. Inicialmente o senhor vai voar na proa norte, aguardando coordenação com o centro Recife, livre ascensão nível 190. Contato radar 4, 3 milhas sudoeste de Salvador, Golf Mike X-Ray. Apoio LS, seu mensagem com a terra. Olha, Web 6740, fui. 6740, torre 186. Boa. Azul 4076, desça para 3000 pés, 1013. Boa tarde, 6740, avistado, pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 1, 12, 9, 13, não tinha. Pouso autorizado na 10, 6740. Salvador, boa tarde, eu sou 4033, próximo ponto 010, pronto. Boa tarde, eu sou 4033, observando o pouso 737 objeto, após estar autorizado a alinhar e manter cabo 010. Pode pousar o objeto 733. Mike X-Ray autorizado direto destino e ascensão 270. Uhum. 728, acendo identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. 6740, solo azul 8, libera direito 129. Liberar a direita, 129, liberar. Boa. Já coordenado com o centro Recife, vai subir restrito nível 250. 4033, vento 110 graus 39, decolagem autorizada. Reportaremos a cidade de Juliette, mas 740. Confirmando, 6740, destaque via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para 01, 6740. O 4033, decolado aos 20, controle agora 198, boa viagem. 198, bom dia, 4033. Todo, boa tarde, azul 4033, 1410, Radanhão. Azul 4033, boa tarde, contato radar, suba nível 160, direto Leda. 160, direto Leda, da presente, 4060, 4033. Azul 4076, desça para 2.000 pés, autorizado ILS. 2.000 pés, autorizado ILS, o 4076, Azul. Objeto 5728, desce via para 2.000, autorizado ILS. Papa Romeo, Golf, Mike, X-Ray, chame o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Estabilizado, ILS, o passarelo 2230. 2230, chame a torre 198, decimal 6. Completa 14186, passarelo 2230. Dona Salvador, boa tarde, o passarelo 2230, estabilizado. Boa tarde, 2230, tráfego ainda... Quais são? Tráfego já avistado, baixado e travado? Baixado e travado, 2230. Baixado e travado, então pista 10, pouso autorizado, vento alinhado, 100 graus, uma dúzia de nós, altímetro no 012, 1012. 1012, tem um pouso autorizado na 10, passarelo 2230. Estou o curso do localizador azul 4076. 4076, torre 186. Obrigado. 9, obrigado, 223. Alô, boa tarde, passaria 2230, ligou? Passaria 2230, boa tarde, está limitado via Alfa Juliette, posição 1-3. Alfa Juliette, posição 1-3. Ali. Azul 4076, tráfego avistado, baixo e travou? Ainda não, senhor. Informará quando baixo travado 4076. Ativar o tímido no 012, 1012, vento alinhado, 100 graus, uma dúzia de nós, reporte checado. Ok, ciente, 1012, o ajuste, o 4076. O trem baixo travado, azul 4076. Checado, pista no zero, pouso autorizado, 100 graus, uma dúzia nós, pouso autorizado, azul. Autorizado, pouso 4076. Para o pushback, acionamento, gol 1777. Portão 5, tá livre puxar e acionar, reporte o táxi. Livre pushback, acionamento, chamará para o táxi, gol 1777. 941, desça para 2000 pés, ajustado 1012. Zero, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite a radial 280 de Salvador. Desça para 4000. Manter a velocidade. Quatro 6721, desça para 3000 pés, ajuste no 012. Via Fox Trot 219 azul 4076. Azul 4076, livrou na Fox, escuta. Azul 4276, livre táxi, Alfa Índia. Oi. É, reporta antes da Juliette, azul 4076. Ok, sim, a gente reporta antes da Juliette, 4076. Tráfico avistado, chega trem de pouso, vento 090 graus, com uma dúzia de nós, altímetro, pouso 012, pouso autorizado, Weber. É autorizado, pouso, pista 10, Weber, 5728. Deixa eu entrar, vou. Vem chegar. Se tiver condições, voe Duna. Duna, com 941. Ingressa Índia, pontão 03, 407 milhas. Ok, gente, ingressa via Índia. Ah, o pavimento foi consertado aqui? Afirmo. Ok, graças. Foi uma posição para o 4076? Portão 03, 407 milhas. Ok, gente, 03, 407 milhas. Táxi Gol 977 com 148 a bordo, alterna com fim, 2 horas e 20 autonomia. Autorizado táxi via Juliette Alfa, fonte para Dono 02, 118, só meia dúzia, Kenga 1012, Gol 977. Juliette Alfa no ponto de espera 1186, o Gol 977. Desce até 3500 pés. 7, 2, 2, 3, 4, 5, 5. 5, 7, 5, 7, 2, 8. Boa tarde, livre táxi, Alfa. Juliette, portão 05. Aí, observar um Boeing ligando pátio 1 agora na Juliette. Noite, talvez o Gol 260, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Torre Salvador, boa tarde, Gol 777 no ponto de espera, pronto, dá 1 a 0. Tarde, Gol 1777, pista 1 a 0. Autorizado ali a rida colar, vento 100 graus, 1 a 12 nós, altímetro no 0, 1 no 2. A linha decola dá 1 a 0, Gol 1777 no 0 no 2. Webjet 6721 para correção 10 graus à direita. 10 à direita, positivo. Pastor 20, reduza para 220 nós. Voo 941 tem condições de interceptar o localizador na proa 060? Tem sim, voo 941. Autorizado. Decolado aos 37, 198, boa viagem. Voo na 777, 198, grato, bom dia. Voo Duna, o voo no 260. Autorizado. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, voo no 777. 777, contato radar, subo 320. Subindo 320, voo no 777. Objeto 6721, reduza para 200 mais. 200, 6721. Pastor 20, reduza para 200 nós e reassuma a navegação na proa de Duna. Reduzindo para 200 nós na proa de Duna. Web 6721, autorizado 2000 pés. 2000. Web 6721, autorizado 2000 pés. 2000, 6721, ó. Enviou 4000, pastor 20. Pastor 20, desça para 2000. Para 2000. Desce o gol 1941. 941, torre 1 no 86. 86, gol 941. Web 6721, reduza para 170. Web 6721, 170 nós. Reduzindo 170. 41 no centro do tráfego avistado, checa trem de pouso, vento 100 graus, 14, 14 nós, pouso autorizado, altímetro 0, 12. Abaixado, checado, ele pouso na 10, 194. Inicie redução para aproximação. Pastor 20, reduza para 170. 170, pastor 20. Uno, boa tarde, voo em Duna, desça 4 mil pés. Série 2230, boa tarde, 260 para Vitória da Conquista. Autorizado, decola pista no zero, curva direita, sai da bola, levar após direto, controle 119, decimal 8, aciona 5454. Dia 6721, passou esse ano embaixo travado. 6721, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede, cruza a cabeceira 1, aumenta, bate pista livre, o vento é 90 graus, 14 nós, altímetro no 012, aguarda a liberação. Aguardando pista livre, 6721. 3, 2, 2, 3, ó. Uno Solos 43, direita libera, 1-219. Direita libera, 219, 1941.